escuto. O ara tem o poder de transformar. Traz alegria ao meu mundo. Procuro explicação, não vejo. Das janelas mandam beijos. Nas sacadas cartazes. E o povo a dizer: nada se compara a você. Nas sacadas cartazes. E o povo a dizer: é que nada se